dependendo da facção em que se dá. Se for água, quanto mais vai ser melhor. Se for terra, já não brota sem de cor. E cavando cada alma como a pá. Quando se junta um sustenido ao par. Pedro para o poro puro é pior. Só maquiando pra surgir no outdoor. Quando acaba a energia e fica escuro, está em apuro, o simples. E por mais longe que olhe, não há futuro. Está em apuro, o simples. E pra viver de futebol é jogo duro. Está em apuro, o simples. É complicada a evolução do homem puro. Está em apuro, o melindres. O pão é puro, pois pra manteiga não dá. Ainda não penso em facção formar. A água lá da bica é melhor, pois não paga dessa energia mó. E cavando na chapada com a pá, na esperança de um ouro puro achar. Pedro puro poro de tanto suor, do sol que para ele é chamado sol. Apuro, a do simples. Quando dá certo que ninguém via futuro. Sujo apuro, a do simples. E se a técnica unida é um jogo duro. Sujo apuro, a do simples. E só existe a evolução do homem puro. Apurando os melindres. E a pureza até não é de todo mar. Vai depender da facção em que se dá. Se for água, quanto mais vai ser melhor. Se for terra, já não brota sem de pó. E cavando cada alma com uma pá. Quando se junta um sustenido ao pá. Pedro para o poro puro é pior. Só maquiando pra surgir no outdoor. Sujo apuro, a do simples.